Salvador, bom dia, sou 3304, Regrado de Escoço. São 3304, táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette pro 04, 3304. Bem. Papá Romeu, Romeu Alfa Quebec. Romeu Alfa Quebec, suba e mantenha 430, saída bomba, vigilância radar. Estendendo a 430, saída bomba, Quebec. Vou cruzar o aeródromo Maguate para decolagem. Autorizado decolagem no 0 vento 170 Brasil 4 Norte. Tá boa. Então, localizador 6312. 6312, chame 12 no noite, esse momento. Tudo bem, bom dia. Ou no 0? Chame 6312, quem é Galo 021, questão de aproximação, aguarde pistaria. Aguarde. 3179 ali, mandei pistão no 0. Ali, mandei no 0. Solo Salvador, repetindo 345, da Índia. 35345, pronto, cópia? Afirmo, 3345. 35345 para Vitória, autorizado nível 380. Via Upzulu 44, decolagem da pistão no zero, com primeira curva à direita. Na saída da El, Leda, Eudes. Controle 120.8, torre no 186, aciona 5177, trip 5345. Autorizado Vitória, nível 380, pela Upzulu 44, decolagem no zero, curva direita, saída da El, Leda, Eudes. Controle 1208, 2102612, transporte de fundo 77-35345. 5345, correto, chame para pushback acionamento. Vai chamar. 1163-12. Autorizado curva esquerda, vou aí na ponte por aqui, chame controle 208, Romeu Eco Índia. 0. Ah, controle de Salvador, Romeu Eco Índia, decolou no zero, curva esquerda, corredor forte. Romeu, 30 mil pés, um corredor forte. Charlie, que prossiga. Autorizado, qual a sua altitude? Ok, então autorizado, Paris vai ingressar no Interlagos, Mike Challenge. Paris, controle, o Romeu Eco Índia, tá no corredor forte. Romeu Eco Índia, mil pés no corredor forte. Ah, autoriza pro Odisseia November Victor Vitor, e atenção 065, seria a magnética 350 da presente. Tá autorizado, o Romeu Eco Índia pro dar o destino, ainda mantendo a mil pés. Pro do destino, restrita a mil pés, Índia grato. Mike Salvador. Confere, vai passar coral, civilizado terminado, chame Ilhéus 1201. Tá para o 50, 526. 5826, 2000 pés, B21, livre LF, X-ray. 102.021, autorizado, chamada estabilizado. Romeu Eco Índia, livre ascensão 065. Livre 065, Índia. Mike, Eco Delta, Torre Salvador, 198, decimal 6. Azul 91131, para Recife, autorizado nível 370, via Truísque 58. Decolagem da pista 90, com primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, torre 118.6, aciona 5404, azul 91131. Correto, chame pronto para o feedback, saneamento azul 9131. Fala, bom dia, Léa 3, 12, vou na Fox. O que é 03, me escuta? Exato, cruzamento, Valma 0, mantenha a posição no ataque 6 Delta. Oceaner 6312, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Delta. Alfa antes da Delta, reporte da 312. Passaria do 2223, aguarde cópia, conquista um minuto. Booker 03, táxi via Alfa, ingressa via Juliette, Pátio Uno e após Índia e Alfa até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 1021. Táxi via Alfa, pelo pátio da Índia, camarada torre 18, decimal 60. Azul 4299 Juliette, 240 Campina. Aguarde 4 minutos. Tem uma cena permitida. Para Campinas, da Euleda Bridge. Euleda Bridge na sua estrutura. Oceaner 6312, táxi via Juliette para o gate 10. Juliette para o 10-63-12. Passaria do 2223, pronto, cópia. Passaria do 2223 para a Vitória da Conquista, autorizado nível 260. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, na saída Arbor, Elefa, após direto Vitória da Conquista. Controle Salvador 120.8, torre 118.6. Aciona 5402, passaria do 2223. Autorizado 5260 para Vitória da Conquista, decola da 10, com a direita fora. Vitória da Arbor, pausa Elefa, sexta e 108 controle, 2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Oi. Azul 4299, cópia. Copio azul, mandado. Azul 4299 para Campinas, autorizado nível 340. Decolagem da pistão no zero, com primeira curva à direita, na saída da Euleda Bridge, até Zulu no meia. Bravo até o Zulu, pode prosseguir conforme rota do plano. Controle Salvador 120.8, Torre 118.6. Aciona 5413, azul 4299. Autorizado 340 para Campinas, pista 10, curva direita, saída da Euleda Bridge, após a Zulu 96, BH. O transponder 5496, controle 120.8, torre 118.6, azul 4299. Azul 4299, somente confirmando o transponder 5413. Chame pronto para o chivex anamento. 5413, transponder, chamar a próxima posição é 8. Nova Salvador, bom dia. Xanair 6219, posição 5 para o pushback acionamento. Xanair 6211, coordenando com a equipe de solo para a pós-passagem de tráfego da companhia, que já está prestes a passar retaguarda, iniciar o seu pushback e chame pronto para o táxi. Boa coordenar após a passagem do tráfego da companhia, vai iniciar um feedback no seu 10-6219. Visual. Mike Charlie Yankee, Torre Salvador, no Noite de Palmeiras. Torre Salvador, 18-6, obrigado. Eu quero 03, mantém a posição. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike Charlie. Mike Charlie Yankee, continue a aproximação, reporte final de 3 milhas, da 17, Mike Charlie Yankee. Comparei 3, final de 3 milhas, Mike Charlie Yankee. Isso é chamado de pouso? Adicionando o pouso equivalente aos 1, 2, 1, 5. 1, 2, 1, 5, chamado de pouso, grato. Na escuta? Mantém pistão 0, Joker 03. No 5826, no solo 33, vive pista pela direita, chama o solo 120.9. Pede o salamento, parte 3. Parágrafo 345, no parte 3, autorizado, chama o para site. Autorizado, chama o site. Então, isso é um de 3 milhas para 17, o Mike Charlian. Mike Charlian, que tráfico avistado. Livre pouso, pista 17, vento no 60 graus, 15 nós. Livre pouso para 17, Mike Charlian. Que chama a torre. Salvador, bom dia, Golo 923. Bom dia, Golo 923. Pronto para, tá, para a cópia. Gente da Juliette, pronto para a cópia. Golo 923 para Guarulhos, autorizado nível 360, decola da pistola 0 com primeira curva direita. Saída da Euleda Bridge, Upper Zulu 16, Quebra Hotel Zulu, após direto Guarulhos, controle Salvador 120.8, torre 118.6. Aciona 5406, Golo 923. Autorizado para Guarulhos, 23.60, conforme, decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, D, da Brinde, Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto Guarulhos. 1208 ao controle, 2862, 400 na comando de voo, 1923. 1923, chame pronto para o feedback seu momento. Trabalho. Solo Web 1826, mantinha de sua canal. Webjet 5826, visual com o tráfego da Avianca realizando pushback. Afirmativo, Web 5826. Observando o tráfego, vai ingressar via Juliette para o gate 05, Webjet 5826. Levando o tráfego, Juliette, para o gate 05, Web 5826. Mi 21 é ajuste Salvador, tem condições de voar a rota para a presente? Afirmativo, senhor. Estou para 2600 com 1021 rodando a bomba. Tira a nota agora. Certo. Estava na controle 0518. Índia, o solo às 3h30, confirme pátio. Tango autorizado, cruzamento da 1735, táxi via Quebec, Mike, na Lima, chame solo 1219 para ingresso no pátio principal, Alfa Tango Tango. Salvador, é Joker 03, cumprindo conhecido, saída PUCA. Joker 03, contato radar, suba 190, saída PUCA. Segurar 190, saída PUCA. Táxi é o 8062, 11, 95 a bordo, 3 horas 45, alterna com 20. 692-11, táxi via Pátio 1, Índia Alfa. Do ponto de espera da pista 90, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 1 no 0, 2-1. Bom dia. Bom dia, 21 estado, táxi via Pátio 1, Índia Alfa. Mando lá no ponto de espera 2-6, 2-1. Pátio 1-7, descend 2,000 feet, clear. ILS X-ray. 2000 clear on ILS. Fly Duna. Fly direct Duna. Visual com Passaredo no pushback. Assim, Passaredo inicial táxi, Alfa Tango Tango segue a retaguarda até o pátio 3. Alfa Tango Tango. Só no Passaredo 2016, boa tarde. Com 36, após 3 horas e 50, Salvador. 2223, táxi via pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1 no 8-6, ajuste no 0-2-1 no Mongê. Pátio 1 no Índia Alfa, chama no ponto de espera, muito obrigado por isso. Salvador 3179, mantém sua frequência? Confirme. O 3179 mantém sua frequência? Pode chamar Recife em 1251, alterna 3325, então bom dia. 351-3325, boa. CAB de 69, autonomia 3 horas, alterna com 5, vai aguardar um tráfego Cessna 402, que vai ingressar no Pátio 3, e após prossegue táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal B, meia, ajuste no 021, no 35345. Tá,

Bom dia, Gol no 605. Pronto para cópia? Gol no 605 para o Galeão. Nível 360 autorizado. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Na saída da Euleda Bridge, via Upazulu 10 até SMAP, após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador 120, décima 8, torre 118, décima 6, aciona 5422, voo no 605. Salvador, bom dia, Samer 6211. 6311, confirma? 6211, decolado agora, cruzando 2000. Ah, 6211 decolando, temos o 6311 chegando. Vamos lá, 6211, suba ao 360, Nadael, pode valer, dando presente, vigilante. 360, Nadael, dá presente, letra 6211. Oceaner 63, ano 1, identifique, chegada bom, desça para 4 mil pés, 1021. Cidade voadora, o Oceaner 63, ano 1? O nono mantém a chegada. Pelo 2223, visual com tráfego nacional. Pode pouso da TR da Tripa, ele mantém pista no zero. Oceaner 6225, pronto para cópia? Oceaner 6225 para Brasília, autorizado nível 320, decolada pista 10 com primeira curva à esquerda. Da saída Momo, Nitsa, após Nitsa, Puido, Upazulu 10. Controle Salvador 120, décima 8, torre 18, décima 6, aciona 5417, Oceaner 6225. Minha 225, correto? Chame para pushback quilômetro. Tribo 5217 no solo 45, vista pela direita, chama o solo 121 decimal 9. Chama 7219, tribo 5217. Muito bom dia, tribo 5217, livrando a sua escuta. Tribo 5217, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 5217. São 3663, pronto, cópia? Pronto, São 3663 para Guarulhos, nível 340 autorizado, decola da pista no zero com primeira curva direita, na saída da Euleda Bridge, Amper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme rota do plano de voo. Controle Salvador 120 decimal 8, Torre Nono 8 decimal 6, aciona 5412, TAM 3663. Está autorizado nível 340 para o 3663, pistilso no zero, primeira curva direita. Saída vai ser da El, Leda Brink. Operzulo no meio, direto Belo Horizonte, chama controle 208. Transponder 5412, TAM 3663. TAM 3663, correto, chame pronto para pushback finalmente. Está pronto para pushback finalmente, TAM 3663. Gente, no gate 3, confirma? Gente, vai coordenar com a equipe de solo para aguardar a passagem de Embraer 190 da Azul, passar a sua retaguarda e após ter livre pushback, TAM 3663. Gente, aguarda a passagem da Azul, coordenando com a equipe de solo, TAM 3663. Que está pronto para o táxi, com 89 a bordo, 3:30, alterna maior. 16. Táxi via Pat 1 no Indy Alpha, no ponto de espera da 10, Torre 118, decimal 6. Ajuste 1021, um bom dia. Pat Indy Alpha, 18, decimal 6, 2021, 1993, um dia. Liga. Anitza, Puido, Upper Whisky, 10. Solo ficou 1923, posição 62, é para o pushback acionamento. 1923. Guarda passagem de Embraer 190 da sua retaguarda e após ter livre pushback 1923. Guardando azul após autorizar, 1923. TAM 3304, aguarde Copa Brasília. Agora é essa a saída. Eu presente voo a Duna, meio 21, 2 mil pés, chamará estabilizado em ILS, 6:19. Romeu Tango Golfo vai observar sua posição agora de 11 horas para 12, 17 milhas rumo sul, cruzando 4 mil pés, um Airbus 320 da Ocean. Gente, Moreno Visão, Romeu Tango. 4 Salvador, 5345. 5345, contando o radar, suba ao 380 na saída da El. 380 na da El, 35345. 3304, pronto, cópia. Então, 3304 para Brasília, autorizado nível 380, via Perlu 17. Decola da pista no zero com primeira curva à direita. Saída Argor, transição Elefa. Controle Salvador 120 decimal 8.